Agora, olha um personagem impressionante, Saladin. Em 1187, Saladin, um grande líder da Babilônia, nascido em uma pequena cidade perto do Rio Tigre, ganhou notoriedade mundial. Sua mais ardente ambição, meu irmão, era unir novamente todas as nações árabes debaixo da sua liderança, assim como Nabucodonosor no templo do relato bíblico. Ele, Saladim, é que foi responsável pela terceira cruzada que invadiu e capturou Jerusalém. Perto de 800 anos mais tarde, mais ou menos 800 anos mais tarde. Nascido naquela mesma cidade, você ouviu esse nome nos noticiários, Tikrit, nasceu Saddam Hussein. Naquela mesma cidade, ele se levanta com os mesmos propósitos. Nada é por acaso. Ele mesmo se comparou já inúmeras vezes com o guerreiro Saladim. Mas ele se declarou inúmeras vezes, está comprovado em registros históricos, em registros jornalísticos, em livros, em reportagens. Ele se declarou inúmeras vezes o próprio Nabucodonosor, cheio de glória e poder. A mente deste homem é uma mente dominada por Satanás, como um instrumento para tentar reerguer a Babilônia. A Babilônia é a mãe da prostituição e a abominação da terra. A palavra do Senhor diz isso no capítulo 18 de Apocalipse. Mãe da prostituição e a abominação da terra. O que o profeta disse lá atrás, a casa de toda iniquidade, planície de Sinear, hoje o Iraque, é confirmado lá no Apocalipse, mãe da prostituição e a abominação da terra. Até mesmo, irmão, homens ímpios. Eu vi um dos estudos escritos de Michael Dubbs. Ele escreve para o San Jose American News, um jornal. Ele utiliza essa mesma expressão, mãe da prostituição e a abominação da terra. Esta Babilônia tem dimensões espirituais distintas, mas ela é fisicamente o Iraque. Não há dúvidas. Sabemos do final de todas as coisas, irmão, e do triunfo sem limites do Cordeiro e sua noiva por toda a eternidade. Mas o inimigo não desiste. Se o inimigo deseja reerguer o império da idolatria que conhecemos como a Grande Babilônia, fisicamente, a palavra do Senhor nos diz claramente que ela cairá. Leia Isaías 13. Quando nós lemos o capítulo 51 de Jeremias, aí então ficamos mais pasmados ainda com as profecias do Senhor contra a Babilônia. Eu quero ler alguns versículos. Jeremias 51. Assim diz o Senhor: levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia que a apedrejarão e esvaziarão a sua terra, virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro não arme o seu arco, nem o coloque sobre a sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí a todo o seu exército. Cairão mortos na terra dos caldeus e mortalmente feridos pelas ruas. O versículo 7 diz: Babilônia era uma taça de ouro nas mãos do Senhor, ela embriagou toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso agora enlouqueceram. No momento cairá a Babilônia e ficará arruinada. Você pode ler e comprovar muito mais. Capítulo todo de Jeremias 51. O versículo 24 diz: pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor, diz o Senhor. A palavra do Senhor é clara. O Senhor revela em toda a sua escritura: vou destruir a Babilônia. Vou destruir a Babilônia. Então é por isso que eu disse que quando lemos o capítulo 51 de Jeremias, ficamos mais pasmados, porque são profecias do Senhor contra a Babilônia. Existem dimensões espirituais da Babilônia que serão tratadas por Deus em todo o mundo. Mas a palavra do Senhor é perfeitamente coerente. Quando ele fala sobre Babilônia, fala de um só império, mesmo que atuando em várias dimensões terrenas ou espirituais. Não apenas o império babilônico, mas os quatro impérios que dominam o mundo estavam representados na estátua do sonho de Nabucodonosor. Lembram-se? Aquela estátua, revelada pelo Senhor através de Daniel no capítulo 2, tinha sua cabeça de ouro, representando o Império Babilônico, seu peito e seus braços de prata, representando os Medos e Persas, o ventre e as coxas de bronze, representando o Império Grego, e por fim as pernas e pés de ferro, representando o Império Romano. Todos esses quatro impérios estão manifestados dentro do Iraque. O Palácio de Nabucodonosor, Império Babilônico. Nínive, a Procession Street, representando os Medos e Persas. O Grande Teatro Grego, o Império Grego, que por pouco tempo dominou todo mundo, mas o faz até hoje através da cultura, das filosofias. E o Templo Marduk, como grande engano de culto a ídolos do Império Romano. Em 87, meu irmão, Saddam convidou centenas de repórteres, historiadores, autoridades de todo o mundo para o grande Festival Internacional da Babilônia. Eu vi os relatos históricos sobre isso, os documentos, as reportagens. Entre muitas coisas, todos puderam contemplar os desfiles que anunciavam o renascimento da Babilônia em 87. A era de Nabucodonosor e Saddam Hussein juntas. Ele anunciava isso nesse desfile, com autoridades de todo o mundo. Inclusive os pôsteres anunciavam isso com desenhos dos dois reis, Nabucodonosor e Saddam Hussein, e por fim coroados e honrados como entidades divinas diante dos aplausos de todo o povo iraquiano. Estudei o livro de um homem chamado Charles Dyer, e ele é uma das testemunhas que estiveram em 87 com Saddam Hussein nesse Festival Internacional da Babilônia. Entre muitas coisas, todos puderam contemplar os desfiles. Não nos resta dúvida sobre a intenção maligna do levante, não apenas físico, mas político e espiritual do Império Babilônico. Na mente e no coração dos líderes e do povo árabe extremista, há um culto a Nabucodonosor, pelo fato dele ter tomado Jerusalém. O desejo deles é que isso viesse a acontecer mais uma vez, agora na pessoa de Saddam, encarnação de Nabucodonosor, ou quem sabe através dos seus sucessores. Esses sentimentos e esta forma de ver todas as coisas que está na mente dos líderes e de muitos árabes dificilmente serão compreendidos pelo resto do mundo, informado por uma mídia que está aí nas mãos do diabo e que tem a única intenção de ocultar as coisas. No Brasil, nunca a mídia traria honras ao presidente dos Estados Unidos por mencionar a Bíblia, por exemplo, ou por começar seus discursos citando a palavra de Deus e orando. Nunca. A mídia em todo o mundo está nas mãos do inimigo, que deseja destruir Israel e tudo o que diz respeito ao nosso Deus e suas profecias e realizações. Mas o Senhor tem revelado os mistérios do fim a muitos, e suas promessas e profecias contra a Babilônia se cumprirão. Deus está revelando isso a você. Se você realmente é um sábio de Deus, cheio do Espírito Santo, você está entendendo e tendo temor do Senhor. Meu Deus, eu estou começando a entender o que é que aconteceu nessa guerra que até então eu não tinha entendido. Irmão, eu digo claramente, eu não tinha entendido, até que o Senhor me revelou, até que o Senhor foi me mostrando essas coisas. Os quatro impérios da estátua de Nabucodonosor estão vivos. O Império Babilônico existe fisicamente na reconstrução do Iraque, mas existe no sistema religioso idólatra em todos os cantos da terra. As características dos Medos e Persas, dominando o mundo da guerra e do comércio, está reinando por todos os lados. Eu falo um pouco disso na ministração As Torres, sobre o Império Medo e Persa. As duas torres representam o Império Medo e o Império Persa. O Império Grego também domina o mundo todo através do conhecimento, dos estudos, da ciência, das filosofias, dos deuses gregos. Conhecemos tantas coisas, sabemos tanto, o povo culto sabe tanto, os deuses do Olimpo, toda a cultura, toda a sociedade influenciada pela Grécia, mesmo que por um curto tempo de domínio mundial. E por fim o Império Romano, que através de uma estrutura religiosa domina os povos com a idolatria. Somente quando o reino de Cristo, ele e a sua igreja, descerem no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias 14, todos os impérios serão definitivamente destruídos. O reino eterno do nosso Senhor, aquela pedra que foi cortada, não pela mão humana, conforme o sonho revelado por Daniel. O reino do Senhor virá e extinguirá de uma vez por todas esses quatro impérios. Agora, irmão, nós estamos vendo o Senhor trazer um grande avivamento em todo mundo. As igrejas estão se despertando para uma guerra espiritual. A intercessão, os cultos nos lares, o discipulado das vidas, o investimento e treinamento de líderes cheios do Espírito Santo, da visão bíblica correta para os nossos dias. Embora ainda haja muita resistência, muito tradicionalismo, muita religiosidade, muita falsidade, hipocrisia, em muitos lugares que se chamam de igreja. Embora tudo isso, há um grande povo sendo levantado a cada dia, irmão. A igreja, a noiva, que não é simplesmente uma igreja local, mas é algo tremendo, é o corpo de Cristo, é um organismo vivo, não uma organização, não uma nova denominação, mas o corpo unido, apaixonado por Jesus, adoradores quebrantados, gente que está sendo curada na sua alma, gente que está sendo restaurada, edificada, gente que está sendo colocado como líder na presença do Senhor, ganhadores de almas, discipuladores. Você e eu fazemos parte desse povo, meu irmão. Desperte-se. Não fique como um crente bobo, frouxo, discutindo doutrina, sendo contra isso ou sendo contra aquilo. Vai para a presença do Senhor. Senhor, eu quero revelações. Eu quero ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser essa noiva apaixonada por Jesus. Eu quero ser este sábio que compreende as coisas no tempo do fim. Irmão, a estátua revelada por Daniel é uma só e será destruída de uma só vez no final. Mas a igreja de Jesus, seu corpo na terra, já está em plena ação para o processo de destruição desses impérios, que se concluirá definitivamente no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, quando Jesus, o Rei Todo-Poderoso, chega com sua noiva, a igreja, para reinar sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Acontecerá naquele grande dia da vinda do Cordeiro com a noiva nos ares, assentando Jerusalém Celestial na Jerusalém física, que está lá em Israel. Mas hoje, eu e você, como corpo de Cristo, já estamos em plena ação nesse processo de destruição dos impérios representados pela estátua do sonho de Nabucodonosor. Todos esses impérios estão interligados espiritualmente e fisicamente. Veja bem, não é por acaso que a Europa se levantou contra a guerra. Não é por acaso que até o Papa em Roma se levantou contra a guerra. Não é por acaso que os intelectuais em todo o mundo se levantaram contra a guerra. A Europa simbolizando o império, o grande e último reino do anticristo. O Papa em Roma representando não apenas o império babilônico, mas o império romano. E os intelectuais, essa cultura, filosofia, humanismo, representando a Grécia. Meus irmãos, é claro que nessa dimensão terrena, todos nós temos motivos humanos, sentimentais, lógicos para estar contra qualquer guerra. Inclusive nós cristãos. Nenhum de nós pode concordar ou aceitar a matança de milhares de pessoas por motivo nenhum. Não estamos dizendo assim, irmãos, temos que aceitar a guerra ou temos que fazer guerra em hipótese alguma. Somos contra a guerra, não aceitamos a guerra, mas nós vamos para diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia daquele povo. Se é necessário a guerra, como sempre houve guerras em toda a história da humanidade, se são necessárias essas guerras, tenha misericórdia do povo. Nós oramos, abençoamos aquele povo. Ô Senhor, nós clamamos por aquelas vidas. Mas estamos estudando um contexto profético. Não estamos desenvolvendo um tratado de paz. Não estamos nos levantando para convencer os líderes mundiais a terem paz. Não, isso não leva nada a lugar, ninguém a lugar nenhum. As guerras sempre estiveram presentes na história bíblica. Realmente, em todos os tempos, milhares de pessoas morreram em conflitos entre nações. Não podemos alcançar isso, não entendemos muito porquê, como é que acontece assim. Mas nós cremos que o nosso Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Ele ama a todos, irmão. Ele comprou a todos com o seu sangue, com o sangue de Jesus. E alguma coisa ele está realizando para que todos venham a ser salvos. A palavra do Senhor nos assegura isso. Somente aqueles que não quiserem mesmo não serão salvos.